dígito 1 ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Levamos até você a palavra de Deus. Evangelizamos através da música, pelas ondas do rádio, pela palavra impressa, via rede mundial de computadores, pelos canais de televisão. Assim, a obra Evangelizar segue a missão de levar a palavra pelos meios de comunicação. A única forma de manter esta obra é com a sua ajuda. Todos os anos, crianças sofrem com a subnutrição e outras doenças. Auxiliar crianças carentes é uma das fortes ações da Associação Evangelizar é Preciso. Em uma feliz parceria com a Pastoral da Criança, fundada pela doutora Zilda Arnes, está sendo possível mudar a realidade de milhares de crianças através da campanha Abracei. Para fortalecer ainda mais essa ação, a sua ajuda é fundamental. Você que está acompanhando a nossa programação e quer saber mais sobre a obra, torne-se um associado e receba gratuitamente o Meu Primeiro Jornal do Evangelizador. Lá você vai encontrar um resumo sobre a nossa missão e as ações sociais que realizamos. E você ainda vai saber como pode nos ajudar a evangelizar mais e mais pessoas. Meu Primeiro Jornal do Evangelizador. Uma publicação para revigorar sua fé e o nosso trabalho. Ligue 0, código da operadora, 41-8401-0909, dígito 1. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mazzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mazzotti. Olá, queridos filhos e filhas, nós continuamos na Hora da Misericórdia, no Terço da Misericórdia. Filhos e filhas, o que é que nós estamos pedindo? Que Deus me regue de misericórdia, que Deus me encha de santidade. Essa música, que sem dúvida tem tocado corações, onde nós temos passado levando em Deus um milagre. Dê humildade, capacidade para entender as coisas de Deus. Todos os seus planos. Gostoso, não é? É um reggae para Jesus. O universo é um jardim. É na Hora da Misericórdia. Filhos e filhas, escute esse testemunho que também nos rega de fé. Meu nome é Lorena Maria, falo de Fortaleza, Ceará, e eu escuto o senhor pela FM Dom Bosco e Jangadeiro. Abraço, FM Dom Bosco. No dia 22 de maio, Jangadeiro. Eu ouvi uma professora falando que aquele era o dia de Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. Na mesma hora eu pensei, meu Deus do céu, só Santa Rita para interceder por mim. Desde aquele dia, eu voltei a ouvir diariamente a experiência de Deus e a rezar o Terço da Misericórdia. Que bom, filho. Dia 12 de setembro. Quarto dia da novena de Nossa Senhora das Dores, eu recebi a graça de ter sido aprovada no exame de ordem. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus misericordioso e obrigada a Santa Rita pela graça recebida. Padre, muito obrigada por ter me evangelizado novamente e por ter reacendido a chama da fé em meu coração e na minha família. Fica com Deus. Você também, querida de Fortaleza. Bíblia aberta, cartilha de oração. Tua palavra está nas ondas do mar. Tua palavra está no sol a brilhar. Tua palavra está no pensamento. No pensamento, no sentimento e nas atitudes, não é não? Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está, Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Mateus 25, 14 e 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! O reino dos céus é também como um homem que ia viajar. Chamou os seus servos e lhes confiou a um 5 talentos, a outro 2 e ao terceiro 1. O servo que havia recebido 5 talentos lucrou outros 5. O que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que recebeu 1 só escondeu dinheiro. O senhor voltou e foi ajustar contas. Aquele que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5. Aqui estão mais 5 que lucrei. O senhor lhe disse: parabéns, servo bom e fiel. O que havia recebido 2 talentos disse: aqui estão mais 2 que lucrei. Aquele que havia recebido 1 só talento disse: fiquei com medo e escondi o teu talento. O senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Em seguida o senhor ordenou: quanto a esse servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, é a parábola dos talentos. Talentos como dádiva, como carisma, como dom, mas também como oportunidades. Deus deixa em nossa vida muitas oportunidades, muitas chances. Deus nos dá sinais abundantes, apelos constantes. A pergunta é: nós, eu, você, multiplicamos? E aqui eu não estou falando de caderneta de poupança e multiplicar bens materiais, multiplicar os dons, os carismas, multiplicar o tempo, multiplicar a caridade, multiplicar a atenção, multiplicar o que temos. Ter não é o problema. O problema é não repartir, é não multiplicar, é se isolar, é achar que o grão de trigo tem que ser guardado num frasco. Ele não pode produzir frutos. Senhor, neste sábado, nessa hora da misericórdia, pedimos, Senhor, a graça, a unção do Teu Espírito, para que possamos multiplicar. Senhor, queremos aproveitar nesse momento que nos livre do medo, o medo que levou aquele que retinha 1 talento a guardá-lo. Senhor, nós queremos pedir ajuda dos teus anjos, dos teus arcanjos, nos ajude nessa labuta, Senhor. O céu se abriu, uma ordem se ouviu, nossa prece. Arcanjo Gabriel, que anunciou a Nossa Senhora, a Zacarias, pelo arcanjo Rafael. Rafael, Deus cura, tá na Bíblia, palavra de Deus. Os doentes confortar. A saúde restaurar, arcanjo Rafael. Mas agora presta atenção, arcanjo Gabriel. Gabriel, a voz de Deus, palavra de Deus. Virá a verdade do Senhor. E claro, vem ao arcanjo São Miguel. Arcanjo São Miguel, com tua espada defender, com com teu escudo proteger. Ah, essa música toca nossos corações, né? Vem, arcanjos de Deus, venha nos ajudar. Seja nosso auxílio nessa busca de Deus, nos caminhos de Deus. Posso fazer uma sugestão neste sábado? Faça um altar para a Bíblia, faça. Pega a tua Bíblia, tira a poeira, tira a teia de aranha, põe em destaque e peça: Arcanjo Gabriel, me mostre a palavra. Abra os caminhos que tenho que andar. Afasta os perigos. Afasta os perigos. Nesse final de semana, livre a bebedeira. Diga: Senhor, afasta da minha casa a bebedeira. Afasta da minha casa a inveja. Arcanjos de Deus, afasta da minha casa a discórdia. Senhor Deus, que nós, na harmonia e na paz, saibamos produzir frutos que brota da tua palavra, que brota dos teus ensinamentos, que brota das tuas verdades. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, neste sábado a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, nessa hora da misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até a próxima hora da misericórdia, amanhã.